existe gente que dá corda e gente que não acorda. A gente só concorda que discorda e acorda bamba. Testa o equilíbrio de quem anda e quando corre ninguém pega. Se nega a fazer acordo com quem anda pra trás. Eu dou mais corda pra enforcar quem fica entre eu e o que foco. Eu não troco o que sonho acordado, mas acordado ainda eu realizo. Essa união que viso, não é uma utopia. Quem diria que abriria algum sorriso. Tô precioso e preciso quanto acordar pra não dormir no pesadelo contínuo e ser um jogador exímio. O fascínio do jogo é um aviso pra quem brinca com fogo. Vai acordar molhado, acorda, arrebenta sempre do lado mais desunido. Tô envolvido pra acordar quem tá dormindo. Então acorda, arrebenta sempre do lado mais desunido. Tô envolvido pra acordar quem tá dormindo. Então acorda, arrebenta sempre do lado mais desunido. Tô envolvido pra acordar quem tá dormindo. Então acorda. Enquanto tiver gente que recorda e gente que não dorme, o seu sonho tá seguro. E é claro que acordar cedo ajuda a perder esse seu medo de dormir no escuro. E a cama acaba sendo seu inimigo, e se lá não tem formiga, traça te levanta a força. E é fácil perceber essa armadilha, porque sempre tem uma trilha entre o nó cego e a forca. E o nó de marinheiro sempre afrouxa, e a carretilha ajusta quem faz a corda certa. Vela teu sono te cobrindo desse frio, desancora seu navio desenrolando essa coberta. Acorda, arrebenta sempre do lado mais desunido. Tô envolvido pra acordar quem tá dormindo. Então acorda, arrebenta sempre do lado mais desunido. Tô envolvido pra acordar quem tá dormindo. Então acorda, arrebenta sempre do lado mais desunido. Tô envolvido pra acordar quem tá dormindo. Então acorda. Mas e se continuar dormindo? E se não quiser acordar? Seu pesadelo é meu sonho.